só minha galera massa de Sauípe. Neguinho apaixonado surgindo aí. Neguinho apaixonado. Já tem uma semana que eu tô limpo de você. De olhar nos seus stories, não senti saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar sua boca, de coxinha e sem roupa, fazer um love com você. Um love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Aí, neguinho apaixonado surgindo aí, Sauípe. Já tem uma semana que eu tô limpo de você. De olhar nos seus stories, não sentir saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar sua boca, de coxinha sem roupa, fazer um love com você. Um love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei.